por estar contigo, coração. Que bom poder te abraçar, beijar tua boca, dar carinho. Eu me embriago com teu amor, que é doce e gostoso como um velho vinho. Em qualquer lugar com você eu vou, sei que jamais estarei sozinho. Teu amor me faz delirar, me sinto perdido. De tanto amor, chego a me achar um doido varrido. Meu bem, teu amor me faz delirar, me sinto perdido. De tanto amor, chego a me achar um doido varrido. Swinga muchacho, arriba, arriba SPC. Suiga! Eu me sinto feliz por estar contigo, coração. Que bom poder te abraçar, beijar tua boca, carinho. Eu me embriago com teu amor, que é doce e gostoso como um velho vinho. Em qualquer lugar com você eu vou, sei que jamais estarei sozinho. Me achar